aí, ela falou, mostra quem você é de verdade, que você não vai me enganar. É, quem falou isso? A dona da casa. A dona da casa, virada no anjo, na Pombagira? Na Pombagira. Maria Padilha. O senhor lembra o nome da Pombagira? Maria Padilha. Ai. Ela falou, mostra quem você é, aqui você não vai me enganar, não. E ele fazia trajeto de quê? De caveira? Tranca-rua. Seu tranca-rua, outro dia eu conversei com o tranca-rua e ele disse, mas por que eu, moço? Por que que essas quiumba usam o meu nome? Por que não vai usar o do Tiriri, do cabelo? Ah, porque é o mais famoso, né? Passa mais respeito, né? Quando você fala, é o tranca-rua. Aí, por respeito. Impõe, né? Dar o Exu. Boa noite, moço. Boa noite, Exu. Sabe sua banda, seu Exu. Sabe sua cabeça. Sabe sua cabeça. Cadê a zona? É embaixo sua cabeça aqui. Sabe sua cabeça. Ai, Exu. Você quer primeiro pito? Não, menina. Menina, tá nervosa. Tá nervosa, Camila? Ah, menina. Tá nervosa. Ei, calma, Siki. Tu não acalmada, né? É, seu Caveira, graças a Deus, né? Aqui nos encontramos. É, agradeço a oportunidade por estar aqui, porque é importante nós passar as experiências, porque nem sempre toda a história é igual. É. Existem várias pessoas e várias histórias, vários espíritos. Pode ser o mesmo assunto. E as histórias diferentes. Sim. Com certeza. Esse é Exu. O senhor trabalha... Qual que é o campo de atuação do senhor no astral? É... O meu campo... Ah. É onde ninguém quer ir. Ninguém quer ir? É. Ninguém quer ir lá, não. Ah. Eu vou lá. O senhor vai? Vou. Vai. Porque eu escolhi. Eu escolhi. O senhor vai porque o senhor escolheu. É. Uhum. Porque eu já levei muita gente pra lá também. Já? Já. Uhum. O que quer dizer isso? Eu escolhi trabalhar lá e já levei muita gente pra lá. Eu já... Influenciei muita gente a fazer coisa ruim. Já? Já. Vou dizer que foi bom. Foi bom? Foi bom. Uhum. Mas eu aprendi me fudendo que... Meu caminho era outro. Olha. Claro que sim. O que que essas velas aí significam, seu Exu? Essa aqui... É a esquerda, né? Uhum. São as minhas manhãs. Uhum. Esse aqui é o meu toco. É pra eu, pra menina também se firmar meu. Uhum. É as minhas energias. Entendi. Menina? Claro que sim. Então, o que é que... Conta um pouco da sua história, seu Exu. Como que foi assim? O que, que o senhor aprendeu na última encarnação? Ei! É muito tempo. Uhum. Eu sempre gostei de matar. Sempre gostou do quê, seu Exu? É... Na minha encarnação. Uhum. Fiz muito. Fazia por prazer. Uhum. Cobrava algo em troca. Cobrava? É. Uhum. Mas fazia por gosto também. Oh. Claro. Quando desencarnei, comecei a... Também fazer isso, de outra forma. Cobrar por álcool? Começou a fazer o que de outra forma? E nos dias, pessoal? A querer matar? A querer morrer? Mas eu... Depois de... Não tem mais nada. Nem pele eu tinha. Não tinha mais nada. Eu tava virando um... pó. Tive uma escolha. Foi bem doloroso. Foi. Foi. E agora tá aqui, trabalhando, ajudando. Queria que a menina trabalhasse mais. É. Mas eu entendo que ela precisa desse tempo. Pra buscar conhecimento. E pra cuidar das coisas que tem aqui na Terra, né? É. Que é pra estar... É sobreviver. Sim. Claro que sim. Mas eu sempre tô ali. É? Sempre. Entendi. Qual que é a sua ligação com o trabalho do resgate dos suicidas? É... Ajudar eles... A voltar... E não fazer de novo. Olha. Porque... Não sei se... Já foi dito, não sei se você sabe. Mas... Um suicida... Sempre vai ter isso dentro dele. Pode reencarnar quantas vezes for. No íntimo, ele sempre vai achar que é a fuga. Olha. Achar que é a fuga do quê? De tudo. De... dos amorosos, que pra mim é... porcaria. Quem faz isso é idiota. É. É. Quem faz isso tira a vida? Por amor é. Quem tira a vida? Quem tira a vida por tudo é idiota, mas por amor, puta que... Por amor a mais? Ah! Fico puto da vida com essas coisas. Ah. É isso, bicho. Então eu venho... Não só pra resgatar quem fez, pra ajudar quem quer fazer, mas pra resgatar os que eu levei. Não só os que eu levei encarnado, mas desencarnado também. Entendi. Eu já atendi muito trabalho. Já. Hoje eu não sou mais escravo. Não é? O senhor era escravo? É. Você acha que... Primeiro a gente começa a fazer porque gosta. Depois a gente vira escravo daquilo. Ai. E que conselho o senhor dá pra quem hoje tá fazendo o que gosta e não tá percebendo onde que vai levar? Pode acabar mal esse negócio. Conselho? Acho que eu não sou muito bom de conselho, não. Eu sou mais de brigar mesmo. É. É. Tá mais bonito, moço. Não adianta você só vir falar, ah, não é bom. A pessoa tem que sentir dentro dele essa dor e ver que não é o caminho. E eu faço a pessoa sentir no limite. É. Eu acho bom a pessoa sentir isso. Porque é a hora que ele vai pedir socorro. O senhor acha bom a pessoa sentir isso? Isso o quê? Essa vontade de querer... não tá aqui. É a hora que ele vai buscar ajuda. É a hora que eu tô ali. Às vezes sem ele querer ajuda. Claro. Então o senhor tá ali. Então o senhor fala que levou muito. De que jeito o senhor levou? Ou seja, depois que o senhor virou espírito, o senhor começou a fazer isso por diversão e ficou escravo disso, de intuir as pessoas a se matarem, é isso? Também. E também de... Porque tudo é... Você chama de frequência, né? É. Então... Um pensamento que a gente já entra nessa energia de querer se vingar. De desejar a morte mesmo. É. Aí ela vai falar, mata. Mata mesmo. Mata mesmo. Claro. Tudo que eu vivi. eu não posso desfazer. Mas eu posso ajudar para que não aconteça. Para que outros, como eu era, influenciem nessas pessoas. A menina mesmo, a menina que me achou. É sério? A médium que achou o senhor? Como é que foi isso? Explica pra gente. Já era pra ela estar desencarnada já faz tempo. Já era pra ela estar desencarnada? É. Por quê? Porque o que ela mais queria era isso. É o que ela mais queria? Era. Ué. A vida dela não tava boa. E como eu falei pra você, eu encontro pessoas nessa frequência também. Não mais pra induzir, mas pra ajudar. E ela me encontrou. Eu encontrei ela e ela me encontrou. Entendi. E por que que ela tava nessa frequência? Não foi, o senhor não induziu, o outro induziu, foi isso? É. Entendi. É mais bem. Claro que sim. E aí, como que o senhor... Então o senhor acha que uma pessoa que se mata por amor é... Estranho. Cada um sabe da sua dor. A sua dor, por amor. É. Só você sabe como é que é. Uhum. Cada um tem uma dor por um motivo. Uhum. Ou é porque não tem os patacos, ou é porque não tem amor. Ou é porque tá doente. Cada um tem a sua dor. Uhum. Mas eu, opinião minha, isso, é essa. Eu acho besteira. Uhum. Entendeu? Claro. De qualquer, igual o senhor falou antes, de qualquer forma, mas essa é a que o senhor acha maior, né? É. Mas ajuda também. Ajuda? Ajuda também. Uhum. Claro. Porque você pode até não saber, mas muita gente faz essas merda aí. Uhum. Por causa de amor. É. Entendi. Que, não sei, não vai viver. Não vai viver não, sem a outra pessoa. Não vai. Claro. E qual que é a... O senhor tem hierarquia superior? Como é que é? Tenho. Uhum. Eu tô ainda numa longa caminhada. É. Ainda vou trabalhar muito no astral. No astral, é? É. O senhor não é um Exu coroado? Ainda não. Entendi. Nem sei se eu reencarno mais. Ah. Acho que não. É. Esse é o Exu. Então o senhor trabalhando como caveira, quando incorpora, que benefício o senhor faz para a humanidade? É, para a humanidade? É. Acho que é muita gente, né? Uhum. Eu tento ajudar as pessoas que vêm buscar. Uhum. Quando eu incorporo na menina. É. E também... Às vezes eu tô perto dela e falo pra ela falar umas coisas pras pessoas também. Uhum. Trabalho dessa forma também. É. É. Olha aí. Claro que sim. E o que é que foi a situação que mais contrariou o senhor, que o senhor quis lá logo quebrar a cara do espírito? Não entendi. Qual foi a situação que mais contrariou o senhor no astral, que o senhor queria ir logo e prender o espírito, ou imobilizar, ou direcionar ele logo, não dá muita liberdade pra ele. Conta uma situação que o senhor viveu aí no astral, hein? Porque a vida do Exu é cheia de desafio, né? Aí no astral. O pior é aquele que tenta me enganar. É sério. Como é que é? Ele fala que quer ir, que não quer mais... Fazer aquilo que não quer melhorar. Ah. E tenta me enganar. Ah. Esse. Ele fala que quer melhorar e não quer. Então, eu quero entrar com a sua falange, seu caveiro, quero melhorar, me ajuda e tal. E no fundo tá enganando ali. Ah, mas aí esse. Prendo mesmo. Ih, desse fuder. Um bom tempo. Olha. Tem... Pode enganar ali, ó. No primeiro momento. Vim com essa conversa, né? Mas nós reconhece. Reconhece? Olha. E aí? Coitado. Coitado dele. Que fizer isso, né? Seu Chu, como é que foi assim esse encontro nosso hoje? O senhor foi encontrado por um superior seu, disse, olha, vai acontecer um evento tal, gostaria que o senhor fizesse lá um trabalho de elucidação sobre a vida no mundo espiritual, o seu trabalho. Como é que foi isso? Aí no mundo espiritual. O superior seu falou que ia ter um trabalho igual esse hoje? Eu que fui pedir. É? Explica pra gente, por gentileza. A menina... já morreu. Pediu, né? Ela disse que não tava muito preparada. Falei que dependia dela. E que... se ela dissesse que sim... nós ia. E eu tomei minhas providências pra estar aqui. Isso. Que providência foi essa, seu Exu? Quem que o senhor foi falar? Como é que foi isso aí? Há mais problemas. Primeiro, eu pedi licença pra quem é Dona Dori da menina, né? Dona Dori, né? É. Pedi licença. Permissão pra estar aqui. Pra quem tá com ela sempre também, de direita, né? É. Que eles estão acima de nós. É. E na onde eu trabalho? É. Foi permitido. Foi, tá certo. Claro que sim. E se o senhor pudesse aí deixar numa frase, numa mensagem só, aquilo que o senhor acha que a humanidade precisa ouvir, que frase seria, que colocação seria do senhor? A humanidade precisa ouvir hoje. Pra melhorar, né? Que a morte não é a solução de tudo. Uhum. Que ali vai ser pior, né? Bem pior. Pra buscar se autoconhecer. Pra buscar realmente uma ajuda. Não precisa ir em centro. Uma ajuda... pra quem ainda acredita. Todos vão ajudar. Independente de igreja católica, mano, evangélica. Pedir ajuda. Pedir ajuda pro universo. Olha aí. Que é escutado. Tudo é escutado. Tudo é escutado? Tudo. E aí... quando chega no astral superior e é ouvido, aí vem a ordem pro Exu executar. É por aí. É. Olha. É aquilo da frequência que eu falei pra você. É. Frequência e sintonia ali, né? É. Claro. Já conseguiram prender o senhor? Como é que foi essa passagem do senhor que fazia mal para Exu? Foi muito ruim. Foi ruim, né? Muito. Aí, aí. Na terra de vocês, vamos dizer que é... muitos anos. Muitos mesmo. Onde eu senti a necessidade. E aquilo foi me definhando. E... até o momento que eu vi que eu não ia mais existir. Que a minha existência ia acabar. E aí? E aí, ó... como vocês falam que é pedir arrego, né? Sim. Claro que sim. Então esse... porque foi nesse momento que eu vi que... eu não ia mais Nada. E é simplesmente... Porque às vezes as pessoas acham que o espírito nunca morre. E aí? Que a alma, né? É. Sei lá como é que você chama. Alma, espírito, perispírito, sei lá. Uhum. Mas existe um fim. Quando é determinado, sim. É. Existe. Uhum. E foi aí que eu vi. Porque assim, a gente não acredita até ver, né? Não acredito o quê? Até ver, né? Até ver. É. Ou até viver aquilo. É. Eu tive que viver. Até quase virar pó, como vocês falam, né? É que lá não é assim, não é não mesmo? É. Não, claro. Nossa. E hoje o senhor... como que foi? Por que que o senhor... qual foi o momento que o senhor disse assim, não, o que eu faço é errado mesmo, eu tenho que parar? O que foi o ponto final, assim, que fez o senhor dizer, não, chega, basta? Quando eu tava lá? Isso, fazendo a maldade, né? Quando fizeram isso comigo? Ah... Porque eu continuava. Uhum. Como eu te falei, muitos espíritos vêm me enganar, vêm falar que quer... Que quer mudar, que quer buscar conhecimento, que quer evoluir. Uhum. Por isso que hoje eu sei reconhecer. E hoje ninguém me engana. Ninguém engana o senhor, ó? Que eu já enganei muito. Uhum. Olha aí. Claro. Então, qual que o senhor vê, assim, o propósito da vida de um ladrão aqui na Terra? Como assim? Como é que fica ele depois que morre? Ué, depende. Uhum. Depende de como ele morreu. Tem vários fatores, né? Tem, depende de como ele morreu. Uhum. Depende... Porque, ó, tem ladrão que vai lá buscar ajuda pra nós. Vai pedir pra ser protegido de nós. É. O senhor fala assim, encarnado? É. E vocês ajudam? É. Eu não. Ah. Mas já ajudei. Já ajudou? Já. Quando o senhor ajudou, qual que foi a motivação? Além de... umas trocas, né? Você consegue me entender? Sim. Por um lado, era bom. Era bom. Era bom. Uhum. Claro. Mas depende muito da forma como ele desencarnou. É. Se... tinham pessoas que ao lado dele mandavam oração. Tem gente que não acredita muito em oração, né? E aí, qual que é o poder da oração, seu Exu? É forte. É forte? Mas ela tem que ser feita. Com fé. Não adianta, sei lá, ele ficar rezando assim, pensando no sol, pensando na zoeira que tem pra fazer. E tá lá, fazendo oração. É. Não. Tem que ser uma coisa de alma, uma coisa com amor. É. Tem oração que até desfaz. Muita quiumba. É. É. Seu Exu, a gente percebe no senhor, pelo menos alguns trabalhos que eu fiz com a sua linha, que existe um certo, ainda que moderado, senso de humor. Por quê? Na sua conduta, na sua explicação das coisas, né? Por que vocês levam a vida assim? É um ensinamento que o senhor quer passar? Porque quantos sofrimentos o senhor não vê diariamente, né? E ainda guarda um pouco desse senso de humor. Senão as pessoas não entendem. Entendi. É igual, é assim, ó. Você foi criança um dia, não foi? Sim. Quando sua mãe ia brigar com você, quando ela conversava, te mostrava as coisas, às vezes, né, até tinha um pouco de senso de humor, te mostrar uma situação. É. Aprendia mais rápido, aí. Do que quando ela gritava, te batia, como é que era? É. Que me fala. Isso. Você aprendia mais como? Sim, senhor. Aprendizado ali, né? Da brincadeira. Eu, quando comecei a trabalhar, eu era muito ríspido. Era. Xingava mesmo. Nossa, mandava se fuder. Batia no peito. Até com a menina, judiava dela. Judiava, é. Já. Mas... tudo foi me ensinando. Porque até então... eu nunca tinha trabalhado assim no... no médium. É. Ainda mais manhã, né? Ainda mais o quê, seu Exu? Mulher. Eita. É. E aí? Aí... você tá muito ríspido, né? É, eu judiava dela. Confesso. Confessa aí, seu Exu. O que, que o senhor judiava dela? Eu... deixava ela com a garganta doendo. Ai. Eu deixava ela cheia de dor. Fazia vomitar. Nossa. Se no começo o senhor já era Exu, né? Já. É, porque o senhor tinha essa doutrina pessoal de comportamento. De atitude com o próximo, né? Isso. Que era ríspido. É. Isso, entendi. Ríspido, mas perto do que eu fui eu era manso, entendeu? Aí, essa moça que ajudou muito bem. É. Essa moça aqui. Ah, ajudou, é. Ajudou, conversava muito. Porque ela era a única que me ouvia. Ah, aham. Ajudou muito bem. Ajudou. E a menina também foi pedindo, porque... a força da oração, né? É. Eu deixei ela se fuder muito. Deixei. Porque o senhor tinha, assim, que ideia a respeito da educação e do comportamento correto? Que o senhor tinha uma ideia mais disciplinada ali? Não é uma ideia. Porque... pra mim, a pessoa tem que sentir. Ela tem que chegar até a merda pra ela querer se levantar. Tem que chegar até o fundo do poço. Como eu deixei a menina já. Porque no começo... ela já foi muito enganada. Foi muito enganada? Foi, porque ela... quando começou a desenvolver, né? Enganaram ela. Já veio o São Meteiro falando que era Exu de lei. Aconteceu isso com ela? Aconteceu. Mas o senhor deixou? Vinha o zombeteiro e ia falar que era Exu de lei. Ué? Que eu acabei de falar pra você? É... deixa chegar no fundo do poço que sobe rapidinho. Ué? É isso? Primeiro que ela tinha medo de nós, né? Medo? Aí... quando começou a trapucar... vem o zombeteiro, deixei, ué. Vamos ver onde é que vai, até onde vai. Olha só... até que um dia... ele se mostrou. O zombeteiro? Se mostrou. Mas o meteiro é o que, assim, pra quem não entende ainda, né? Mas fala, tem vários tipos. Mas fala desse específico. Esse. Isso. Esse ele vinha pedir uísque. Olha! Pedia uísque. Pedia charuto. E ela dava. Dava. Ficou puto com essas coisas. O senhor fica puto. Ficou puto. E o pior, que o dono da casa que ela trabucava, deixou. Ai, perdão. Ei. Deixou? Deixou. Ou seja, a dirigente. Então existe dirigente que não consegue perceber e fazer diferença. Exu de lei e zombeteiro. Oh, sim, existe. Ainda mais quando a casa é... muito grande. Muito grande, quando é movida a ego. Olha, como é que é uma casa movida a ego, seu Exu? Já vai voltar no zombeteiro, já, mas só pra fazer um parênteses aqui. Ué? É aquela casa que gosta de ter um monte de gente trabalhando ali. Pra ter bastante gente indo procurar. E ter bastante número de gente. Tanto trabalhando como assistência, que se chama, né? E a pessoa ficar usando umas... como é que você chama assim? Eu não sei. Essas coisas, assim, eu quero uma capa, assim, isso. Ah, eu quero uma capa, quero uma assim, quero de veludo, quero charuto do mion, quero uísque, isso. Eu quero... Quando se periquita todo ali, já não é o Exu de lei. Não. Ou é? Existe, mas muitas vezes é o zego. Ah. Eu mesmo, eu não quero capa. Eu não quero roupa. Não quer? Eu não quero nada. Eu quero isso aqui pra ajudar a menina. O mais simples. E eu quero meu maravo. Quero meu pito. que eu uso isso aqui não é nem porque eu preciso. O pito e o marafa. Mas é pra menina. Pra... pra alinhar. Pra alinhar? Pra ajudar a entrar na conexão. Que tem isso, trabalha sem nada. Entendi. Dependendo da evolução, daqui a uns tempos, não sei quantos tempos, não vai precisar mais. Não vai, né? Eu já precisei muito de sangue. Sangue é. Sangue. Isso no astral, vocês não têm ideia como é usado. Ainda mais sangue fresco. Dá força pra vocês, né? Mas eu já não preciso mais. Não. Porque o astral superior te deu ferramenta agora. Mas a força do ectoplasma do sangue faz o soco do senhor ficar mais forte, hein? É. Mas eu tô aprendendo a não precisar. Eu aprendo, a menina aprende. Entendi. Isso aqui é pra nossa conexão. É. Entendeu? Sim. Tem guia que a menina recebe que não usa nada. Não usa nada. Pode sim. Então pronto, tava falando lá do zombeteiro lá. Ah! Isso. Então ele vem trabalhar. E eu só olha. Vem na hora de se foder. Porque eu sou assim. Ainda mais quando eu não confio muito, porque tem muitas pessoas que entram nos terreiros, né? E aí já começa a trabalhar, já acha que tá podendo trabalhar. E... tem autoconfiança demais. Ah lá. Muita autoconfiança, né? Mas é ruim, autoconfiança. Demais tudo é ruim, né? Demais tudo é ruim. Primeiro, tem que acreditar em nós. Depois acreditar que você é capaz de passar as nossas mensagens. Porque na cabeça fica misturado os pensadores dela e os meus. No começo, acho que isso acontece com todos os médicos. Com você não aconteceu? Isso. De falar, será que isso aqui sou eu? Será que é ele? Ai. Será que eu falo ou não falo? Aí fica quieto, aí não passa a mensagem pra pessoa. Mas dá mais um pra mim. Então... aí tem esses problemas aí. Então esse homem vinha... Esse homem não é um zombeteiro? Ele vinha... até a hora que foi mostrado pra ela que não era ele, que ele riu dela. Como é que foi isso, você achou? Ué, ela tava incorporada. Ela não tava nem na casa dela, ela foi visitar uma casa. Nessa casa, chamaram ela e falaram, deixa eu ver se eu acho aqui, por favor. Foi educado até. Porque eu já falo, vem aqui, filha da puta. Desce aqui. Foi educado. Eu tô aprendendo a ser educado. Né, moça? Tá. Eu tô um lorde, né? Como é que fala a menina? Tá um lorde. A menina fala que eu tô lorde hoje. Isso, eu tô aprendendo a ser mais educado. Olha. E aí, ela falou, mostra quem você é de verdade, que você não vai me enganar. É, quem que falou isso? A dona da casa. A dona da casa virada no eixo na Pombagira? Na Pombagira. Pombagira? Maria Padilha. O senhor lembra o nome da Pombagira? Maria Padilha. Ai. Ela falou, mostra quem você é, aqui você não vai me enganar, não. E ele fazia trejeito de quê? De caveira? Tranca-rua. O seu tranca-rua, outro dia eu conversei com o tranca-rua e ele disse, mas por que eu, moço? Por que que essas quiumba usam o meu nome? Por que não vai usar o do tiriri, do cabelo? Ah, porque é o mais famoso, né? Passa mais respeito, né? Quando você fala, é o tranca-rua. Aí, por respeito. Põe, né? E aí foi mostrado. Incorporado nela. Ele riu. Ele dava risada. Gargalhada. Olha. E falou que fez mesmo. Fez mesmo o quê? Fez mesmo, enganou ela mesma. E trabalhou ajudando mesmo. Ajudou ainda. Ajudou nada. Ele não ajudou. Diz que ia ajudar, trabalhou querendo ajudar. Você acha que ajudou? Mas atrapalhou que tudo. Aí às vezes o dono do terreno, né, não sabe por que tá em desequilíbrio, por que tá tendo várias demandas, por que tá tendo... espiritual. Por que tá tendo o filho caindo? Não entende. Ah, não sei, vamos fazer gira de show, vamos gira de show, vamos proteger. É. Quando você vê, é ali que tá o problema. Oh, corrente quebrada. Isso, às vezes não é nem culpa do médico, porque o médico tá ali pra aprender. Na inocência. É. Porque ele fala, se o pai permitiu, então tá tudo certo. Tá tudo certo. E o pai ainda incorpora o guia-chefe da esquerda da casa, né? E não fala nada. Era pra falar, né? Oh. Se o senhor é o guia-chefe do dirigente, né? E vê isso acontecendo, o senhor faz o que na gira? Faz isso? Vem cá. Vem cá, vamos ver quem você é. Tenta me enganar, você. Afundo bonito. O que o cachorro quer dizer com afundo bonito? Eu marro nos meus pés. Olha. Claro. Ei, seu caveiro. Mas é, conversar com o senhor é sempre assim uma alegria, né? O senhor incorporou mesmo essa atitude de falar assim, trazendo um pouco de alegria pra coisa, mas sem deixar de falar que é sério, né? É. Que é mais fácil de entender. É. E aí, ela falou assim, mostra quem você é. Aqui você não vai fingir mais, acabou. Aí ele começou a rir. Aí veio o Zé Show, porque ele não queria mais nem ir embora, queria ficar rindo. Queria ficar rindo, rindo, rindo. E aí, veio o Zé Show, começou a lembrar. E aí, Maria, quem que levou ele? Maria Padilha. Que nem o Zé Show ali conseguiu levar. Ah, sério? Por que, seu cara? Quando você começa a trabalhar com média, começa a criar aquela troca de energia. Oh. Então, como se fosse uma afinidade, né? Uhum. E aí acaba ficando mais difícil. Sim. Culpa do médium também. É. Que é um filho da puta. Ela teve culpa, essa médium aí. Em parte, sim. Uhum. Aí depois disso, se afastou. Se afastou, é. Se afastou. Você não quer mais, pra minha... Se afastou do centro. Fala. A pessoa fica frustrada ali, né? Fica. Aí começou a se fuder. Começou a se fuder. Começou a voltar os pensamentos de suicídio. De não viver. Aí... Pra onde eu vim? Ah, daí o senhor chegou. É. Mas fala um pouco mais da Dona Maria Padilha. O que que ela fez com ele? Como é que ela neutralizou ele ali? Com a ferramenta magística dela. Sim. Aham, mas o mistério da Dona Padilha. O mistério dela. Isso. E não era um mistério de Umbanda. Não era. Era um mistério de Candomblé. Oh. E aí ela era conseguindo. É. Na Umbanda acho que seria um pouco mais difícil de conseguir. Oh, que força que tanto ele tinha? Ele tinha mais força que o senhor? Mas não é isso, não é que ele tinha mais força. Só. Não é que ele tinha mais força que eu. Ah. É que eu deixei ela se fuder, pra aprender. Bater no fundo do poço. Eu sei que muitos podem falar que isso não é bom, que pode ser que eu não sou o Exu de lei. Que é crueldade. Que é crueldade. Cada um tem um método de trabalho. Ah. Esse é o meu. Ah. Claro. E do mesmo jeito que a respeito dos outros, né? Uma Padilha falou pra mim uma vez, gostar é um direito, respeitar é um dever. O que o senhor acha dessa frase? Verdade. É. Eu respeito muito o trabalho, não me meto. Tem coisa que eu vejo errado, mas eu só observo, porque eu não sou o dono. Eu tô fazendo mesmo. Olha lá. Sabe por quê? Por quê? Porque aquilo vai me trazer problema. Olha. E eu quero é me livrar. Lógico. Você quer problema, você? Eu não quero, não. Eu também não. Já basta os meus. É? Mas que tipo de problema que vocês ganham assim por não usar esse tipo de inteligência aí no astral? Não vou te falar que eu sou cobrado por isso. Eu sou. Tô tentando aprender a não deixar mais. Por isso que a gente tá aqui. Ah. Por isso que... Hoje em dia, eu vou dando aviso. Mas se chegar lá, pedir minha ajuda, eu ajudo. Entendeu? Como é que é isso, seu Exu? Eu vou dando aviso. Em que sentido? Pra quem hoje é consulente, vai na gira, ou é médium, como é que o Exu dá aviso? Como é que é seus avisos? É que é muita situação, né? É. Por exemplo, a pessoa vem e pede uma ajuda, aí eu falo, olha, você tem que mudar os pensamentos, você tem que fazer isso, você tem que tomar um banho, você tem que acender uma vela, você tem que fazer um padê, você tem que fazer isso, você tem que voltar na próxima gira, você precisa fazer uma desobsessão. Aí a pessoa fala, ah, vou fazer, aí não vai fazer. Aí depois volta, vocês, não tô boa não. Aí eu falo, onde falei? O senhor, a tá falando com a médium antes, o senhor disse que joga na cara mesmo. Você quer que melhore, mas você não faz nem metade do que eu te mandei fazer. É isso? É. Olha. Aí eu falo, tu vai fazer aquilo, depois você me procura. Ué? É. O pessoal não faz, depois de... No tempo de vocês, depois de um ano volta. Nossa, cara. Ó, eu não fiz aquilo lá, mas... Mas você pode me ajudar a fazer outra coisa? É. Aí eu falo... Ah, dependendo, eu dou mais uma chance. Dá uma chance. Eu não tenho muita paciência. Não. Porque meu tempo é curto. É. Eu preciso resgatar muitos. Gente que tá querendo alguma coisa com alguma coisa, né? É. Gente que tá querendo ir pra algum lugar. Claro. Então não é... Não posso também ficar passando a mão na cabeça e falando... Ah, você não fez aqui, vamos... Entendeu? Sim. Não pode, né? Passar a mão na cabeça... É. Mas o preto velho passa. Mas ele que vai procurar os preto velho, então. Mais bebidas. Eu não sou assim. Se eu deixo são, as palmeiras são mais pacientes, né? São. Eu não sou, porque eu tenho muito o que fazer. Pode-se dizer que, apesar das pombogiras serem mais pacientes, na hora de castigar elas são mais duras? Ah, tá no mesmo nível. É, o senhor trabalha com qual? Rosa Caveira. Olha. Ela é braba. Mas ela é equilibrada. Isso, não tem exagero com vocês, né? Não, ela é bem equilibrada. Ela é brava, mas ela tenta passar uma paz. Ela tenta passar um equilíbrio. Mas ela é rígida, entendeu? Rígida, é. Claro que sim. Mas ela é... As formas das palavras mesmo é mais... Rebuscada. Mas o trabalho daquela ali... Que é o quê? O trabalho da Rosa Caveira é o quê? É bom. É bom. Uhum. Por isso que nós trabalhamos juntos, né? Uhum. Claro. Então, o senhor disse assim, não é que ele tem mais força que o senhor. Um obsessor, né? Um zombeteiro. É a afinidade que o ser humano permite criar laço forte ali, é isso? É. Entendi. Porque ele acredita. Ah, como é que é isso de acredita? Ué, porque o homem vem e fala que eu tranco a rua ali. Ai, então tá bom se trancar a rua. Vamos fazer o que você quer. Vamos lá, vamos comprar uísque, tomar no cu, pagar caro. Né? Nossa. Que é caro essas coisas. É caro. Meu marido, você quer baratinho. É. Que a menina tem os patacos pra comprar. É, o marafo, né? O uísque já é caro. E se não tiver, eu trabalho sem também. Trabalha sem? Trabalho sem. Ah. Então o Exu que diz assim, eu não trabalho sem o meu marafo, sem o meu uísque. Pode acontecer. Pode acontecer. Uhum. Mas isso depende do médico, depende do Exu. Ah. Porque como eu te falei, eu não preciso de nada disso, quem precisa é o médico. Isso. Quem precisa às vezes é o consulente pra ele... Acreditar, vamos dizer assim. Ele precisa ver o Exu fumando, ele precisa ver o Exu bebendo. Entendi. É uma questão de... Como é que vocês dizem? Ah, eu sempre vi o Exu bebendo, o Exu fumando, aquele Exu não bebe. É suspeito. Ah. Também tem isso. Tem, né? Vocês trabalhar em alguém, a pessoa dá uma abertura pro trabalho acontecer, às vezes tem que seguir um padrão de crença ali. Também. Uhum. Como também tem Exu que trabalha na mesa branca. E aí não usa nada. O senhor já chegou na mesa espírita? O senhor não. Não. Ah, o senhor conhece quem já chegou, né? Conheço. Claro que sim. E não pode falar que é Exu lá, né? Não pode. Tem que dar um nome bonito, né? Tem que dar um nome... Doutor João. É. O seu João Cabelo. Claro que sim. Entendi. Porque é como se fosse... Tem que respeitar o que aquelas pessoas acreditam. Isso. Porque se você chega falando que é isso, às vezes eles não vão, vão achar que é uma coisa ruim. Ruim, claro. Então o senhor não acharia ruim fazer isso, né? Se precisasse. Não. Dar uma comunicação lá, né? Eu já trabuquei em gíria de cura só com uma vela. É? Já. Uhum. Quando o senhor fala trabuquei em gíria de cura, quer dizer que o senhor também trabalha nessa linha? Trabalho. O que que é cura? Como é que o Exu cura? Ele... tirar o que tá no, em volta da pessoa. Uhum. No perispírito. É. E nos pensador também. Uhum. Porque a pessoa também com o pensador atrai muita coisa. O pensamento atrai muita coisa, seu Exu? Tem gente que gosta de ser doente. É, tem pouco... pra ter gente cuidando, pra ter gente preocupada. É um problema da mente. Às vezes nós tá trabucando, mas o problema tá na pessoa. Hã? Não tá no espiritual, não é demanda, não é obsessor, não é nada. É da pessoa. Como saber que é a pessoa que tá criando o próprio problema? Como que ela identifica isso? É procurando ajuda profissional? Também. Uhum. É procurando todo tipo de ajuda. Então, quem precisa não nega, né? Não, vai tudo quanto é lugar. Uhum. E, como dizem, a fé é cura. Porque você acredita que você não tem mais aquilo. Você tem fé que aquilo não é seu e o pensamento transforma. Uhum. Um pensamento, você pode derrubar uma pessoa. Com pensamento, você pode se curar. Uhum. Com pensamento, você pode ficar doente. Com pensamento, você pode não ter dinheiro. Com pensamento, você pode passar fome. Com pensamento, você pode não ter um pataco, mas ter o que comer. Tudo depende de você. De você acreditar. De você saber. Que só depende de você. Olha. E a pessoa diz assim, mas é culpa do meu pai e da minha mãe que eu sou assim. O que que o Exu diz? Eu mando tomar no cu. Por que, seu Exu? Porque muitas pessoas arrumam muleta. Ah, foi minha mãe. Ah, meu marido. Ah, é meu marido que me põe pra baixo. Ai, minha mãe nunca falou que eu era boa. Minha mãe falou que eu era um lixo. Uma mãe não sabe o poder que ela tem sobre um filho. Como é que é isso? Uma mãe não sabe o poder, ou o senhor quer dizer no sentido de influência que ela tem sobre o filho? Sim. Claro. Por exemplo, tem mãe que acha, o filho pode ser a coisa mais feia do mundo. A mãe fala, tu é lindo. Ah. Ele vai crescer achando que ele é lindo. E vai conquistar o que lindo conquista. Isso. Ah, se a mãe crescer falando, tu é feio. Se ele é lindo, né? Você é horrível. Você nunca vai ser nada. Você vai ser um merda. Ele vai ser um merda. Nossa. Mesmo sendo mais lindo, né? Mesmo sendo mais lindo. Nossa. Então, ele tem que se libertar disso. É. Tem muitos problemas que chegam pra nós, uhum, que é justamente familiar. É. Mãe, pai. Uhum. E aí, você precisa resolver ali. E aí nós mostramos que quem manda nele é ele, que ele já tá grande. Já tá grande. Já tá grande. Que ele precisa olhar pra si, olhar ao redor. Ai, e ver quem ele é e buscar ele dentro dele. Isso é uma busca do interior, é uma busca dele. Uhum. Se ele ficar tentando se justificar, vai ser sempre um merda. Nossa, ficar se... Ele ou qualquer... Então qualquer pessoa que fica tentando se justificar... Tá ali se entregando pra uma dificuldade. E vai estar atraindo coisa ruim. Ah, tem essa também? Tem. O pensamento tem muito poder. Já vai ficar mal pro lado dele. Ainda vai atrair coisa ruim. É. Daí fica duas vezes pior. É. É isso? É. Nossa, seixo. Como também, às vezes, o filho... É um filho da puta. E a mãe vai passando a mão na cabeça. Também isso não é bom. Não é bom? Não. Mas ela diz, mas é meu filho e eu amo ele. Tem que mostrar pra ele, como eu te falei. Mostrando a realidade, mostrando quem ele é. as consequências. Uhum. Uma conversa. Fala. Tudo é assim. Qual que é a obrigação dos filhos para com os pais, se os filhos... quer dizer, dos pais para com os filhos, se os filhos são arrogantes? Orar. Pedir ajuda para a espiritualidade também. Ah, é? É. O senhor não ensina a descer a paulada, não? Às vezes é bom, né? Às vezes é bom. Ah. Mas, como eu te falei, oração tem muito poder. Nossa, o senhor falou mesmo. A fofoca tem a mesma força de um feitiço, seu Exu? Não sei, depende. Acho que o pensamento ruim com relação à pessoa, sim. Ah. E você espalhar aquele seu pensamento, não é bom. Não é bom? Porque você vai ajudar outras pessoas a entrarem nessa sintonia de pensamento, e vai ser pensamentos e energias voltados para aquela pessoa. E aquilo chega na pessoa, a não ser que ela esteja muito bem. E o que é difícil, hoje em dia. Pelo menos constantemente, né? Constantemente. Sem cair alguma vez. Ah. Anjo da guarda ou guia espiritual pode ser Exu? Pode. Pode. Pode. Porque o Exu é sempre o culpado, né? Pode ser? Pode, entendi. E então por que as pessoas fazem essa ideia de que anjo da guarda é um querubim, é uma criança encantada? Acho que é a educação, né? Desde pequeno a gente vai vendo anjo, vai aprendendo na escola, aí vai pra catequese. Ah. Aí é aquilo, a pessoa é educada pra isso. Sim. Só que nem sempre. Nem sempre, né? Nem sempre. Claro que sim. Dependendo da evolução do Exu, dependendo do karma. Aham. Tudo tem um porquê. Depende da pessoa, da situação, do que foi em outras vidas, do que foi feito um pacto. Vamos dizer assim. Oh, eu vou... Eu mesmo. Olha lá. Tem uma mulher que eu tô ali. Eu prometi pra ela. Olha lá. Que eu ia estar do lado dela sempre. Ah, e aí? Que foi uma mulher que eu levei. Ai. E é, através da menina eu tive a oportunidade de encontrar essa alma. Levou, ou seja, quando o senhor era malzinho... Malzinho. Você tá sendo muito... Como é que você sabe? Generoso. É, generoso. O senhor era malzinho. Generoso. Gostei. Como a menina fala, é fofo. Mas eu sou fofo não, sou feia pra caralho. E aí o senhor... Aí lá o senhor... Ela foi andando perto de um barranco, o senhor passou a perna e ela caiu. Já era. Desencarnou. Ou o senhor inspirou ela a tirar a própria vida? Isso. É, foi outro jeito então, né? E aí, daí o senhor ficou um pouco com essa dívida aí com ela. Isso. Entendi. Eu tô pagando a dívida. Que hoje o senhor cuida dela. É. Dispensador dela também. Não deixa nada de mal acontecer pra ela ter que desencarnar. É. Entendi. Ô, seu Caveira. Estamos chegando aqui perto dos 10 minutos final. Fala pra gente assim, por que que a maioria dos Exu, segundo algumas pessoas, né? Eu não sei, não conheço a maioria dos Exu, mas por que a maioria dos Exu, segundo algumas pessoas, não falam muito o nome de Deus e nem de Jesus? Ah, acho que é porque... Nunca teve muito próximo, né? Mas eu tô aprendendo que eles são nossos criadores também. Que nem se eu fosse por eles, nós não estaria aqui também. Não estaria, né? Uma coisa que eu jamais diria é que uma oração tem poder. Jamais acreditei nisso. Antes? É. Entendi. Hoje eu vejo que tem. É? Tem. Tem, né? O senhor, quando encarnado, acreditava que a vida continuava? Ah, você acha? Lógico que não. Se acreditasse, não teria feito o que fez? Talvez teria. Teria ainda assim? Talvez teria. Entendi. maturidade emocional, não é questão de acreditar ou não, né? É. Entendi. Só depois que nós passamos pro outro lado que nós vemos, né? O que é que tem de ideologia, de significado, de tradição por trás da palavra caveira? Acho que o respeito das pessoas. Ah, como assim? Se eu chegar aqui e falar... Ah, eu sou o Exu José. Como é que ia ser? Você... Como é que ia ser você chegando sempre e falar... Você vai passar ali com o Exu José. Como é que ia ser? Ia ser... meio fraco ali, né? Eu posso ser José, eu posso ser... Maria. Eu posso ser Antônio. Mas essa falange que eu trabalho, eu escolhi também. Essa falange, eu escolhi esse nome também. Porque eu virei. Porque eu quase me desfiz. Como eu falei pra você. Claro. Chegou ali no osso pra vir pra cima. Vamos dizer que sim. Fundo do poço. Você entende o... Trocadilho. É. Entendeu? Hoje eu sou bem preto. Hoje eu tenho... Cara, quem vê eu preto. Ah. Bem preto. Bem preto, né? É. É que eu era, né, também. Na vida também, ué. Então, é. Isso também, né? É. Entendi. E... Claro que sim. Então, assim, o esqueleto em si, às vezes as pessoas dizem que passa uma ideia de... A estrutura que rege a vida do ser humano para que ele possa parar de pé. Qual ensinamento o senhor acha que pode a caveira de uma pessoa, trazer para a pessoa, para o ser humano encarnado? Que pode ser ele precisa disso. Precisa disso. Olha. Claro. O ensinamento que o ser humano precisa disso e saber que tem isso dentro dele. Não é porque que acha feio a caveira, né? Você tá dentro de todo mundo, né? Exato. Você é branco, você é preto, você... Você gosta de mulher, você gosta de homem, se... Você não quer ser nada. Se é... Todo mundo é igual. Todo mundo é igual, né? E essa falange vem dizer muito isso. Olha. Vem transmitir essa mensagem. Claro. Todos somos iguais. Não é porque eu trabalho nessa falange, porque... Eu já fui isso, sou isso, né, perante vocês, que é pra assustar, que é, mas sim pra você entender que é importante, que isso é importante pro equilíbrio. Qual que é a melhor forma de um médium se livrar de um obsessor? Ele não consegue sozinho, primeiro porque ele... Não entende o que é aquilo, não entende que ele está sendo obsediado. Ele não entende. Ou é alguém que vai buscar essa ajuda por ele, ou ele por si só. Claro. E aí, às vezes é tirado um obsessor e a pessoa nem sabe que ele tinha. Porque a pessoa não tem sabedoria, não vai ter entendimento para saber o que era aquilo. Ela simplesmente vai se sentir melhor. Claro que sim. Então, às vezes, nem é dito que ele tinha um obsessor, que ele tinha alguma coisa. Simplesmente é dito. Vai embora bem, meu filho. Fique bem. Mantenha seus pensamentos elevados. Claro. Às vezes tem muita coisa que não é... Não precisa ser passado pro consulente, não precisa ser passado pra pessoa. Sim. E às vezes não precisa ele estar num centro pra ser retirado isso. Não. Como eu falei, claro. A oração também ajuda. A oração. Pessoas que estão próximas a você também ajudam. Ajudam? Sim. O médium que incorpora bêbado. Como que o Exu tem a dizer disso? Aqui chegou a questão se incorpora espírito de luz ou quiumba. Depende. Ah lá, explica aí. Pode se incorporar um espírito de luz, que é o seu espírito que está te protegendo, que está ali perto. Pra te equilibrar, pra não deixar que tome-se posse da sua matéria, algo que possa lhe fazer mal. Ou, depende. dependendo do seu grau de pensamento, uhum. até mesmo do que você precisa aprender, uhum. Acaba vindo um espírito que não é de luz, um espírito obsessor. Até pra você tirar um ensinamento. Tudo é ensinamento. Tudo é ensinamento. Ou você aprende ou você toma no cu. Como é que é isso? Explica pra gente. Se você gosta de quando você tá bêbado, se transformar em outra pessoa e culpar a bebida por isso. Pode ser você mesmo. Uhum. Pode ser algo que você tem dentro de si e que põe pra fora quem você é e põe a culpa na bebida. Pode falar que, ah, tomaram conta do meu corpo, não era eu, mas era você. Era? Era. Nossa. Tá certo, seu Exu. Seu Exu, quais as três coisas que o senhor mais gosta de ver num médium que trabalha com a vossa falange? Eu não gosto que médium bebe, não. Não gosto. Por quê? Não gosto. Por quê? Acaba entrando em sintonia com alguns, com o vendeiro. E às vezes ele não sabe lidar com isso. Isso é uma coisa que eu não gosto. Não gosto. Então eu gosto de quem não bebe. Eu puxo a orelha da menina. E eu deixo ela se fuder também. Tá certo. Pra ver se aprende. Porque como eu te falei, a gente tem vezes que aprende só tomando no cu. Desculpa o termo. Desculpa. Não, pode ser o senhor aí. Entendi. Eu gosto de ver quem tem fé, quem acredita. E a partir do momento que você vai buscar uma ajuda, você tem que cumprir. Se não cumpre pra mim... Desculpa. Perde ponto, como vocês dizem que é. Claro que sim. Graças a Deus. E o que é que o senhor não gosta de ver? O que é que o senhor mais gosta de ver no médium que quer trabalhar com a vossa falange, que trabalha com ela? Que ele tem humildade. É. Porque pra você trabalhar com o Exu, você tem que ter humildade. E você tem que ter... Vamos dizer que... Ouvir e passar a mensagem certa. Eu gosto disso. Quando você escuta uma mensagem e você muda ela pra sua opinião... Não. Você tem que passar o que é certo. Sim. Se isso for bom, segundo os pensamentos do médium, ou não, tem que ser passada aquela mensagem. Sem interferência. Certo. Qual foi o momento mais feliz da sua existência? Que eu consegui resgatar minha primeira alma. Oh. Eu senti um... Como vocês falam, é um... Sabe quando você... Suspira? Um alívio. É isso. Olha lá. Na primeira. Foi algo... Que maior do que quando eu sentia de prazer, quando eu tirava uma vida. Nossa. Valeu muito. Foi quando eu decidi realmente trabalhar e ajudar e continuar sentindo isso, que é algo que transforma. Não só nós, mas o ser humano aqui encarnado. Caveira. Graças a Deus. Então tá certo, seu Exu. Passa uma mensagem final para todos que acompanham aqui o nosso diálogo até agora, conhecer um pouco, apesar do senhor ser da falange do Caveira, o senhor tem sua essência própria, né? E conhecer mais um pouco do senhor também. Que mensagem final o senhor passa? Passa primeiro uma mensagem, agora vou pedir duas mensagens finais. A primeira é para um espírito que está ouvindo a gente em casa. Ele deve estar acompanhando alguém, porque sempre tem, né? Um outro tem. E tá ali, tá querendo infernizar a vida daquela pessoa, tá querendo até, quem sabe, inspirá-la a fazer uma besteira ou cometer um suicídio. Que mensagem o senhor passa diretamente para esse espírito? Porque a pessoa está escutando o diálogo com os espíritos e o espírito está ali do lado. Está ouvindo também. Que mensagem o senhor passa para ele? Agora já está antenado aqui que o senhor vai falar alguma coisa. Se não for eu que vou te buscar, vai ter outro. E você não sabe como é o preço disso. Nossa, seu bicho. Eu sei. E eu vou fazer pagar pior. Nossa. O senhor não tem medo dele pela vibração da frequência da voz do cavalo, que tá traduzindo a sua energia, ele encontrar o senhor e tirar satisfação? Ah, que venha. Porque o cavalo tá bem amparado. Oh. Senão eu não estaria aqui. Tá certo. Mas ele, eu falo, ele buscar o senhor aí no astral mesmo. Venha. Venha. Que não só eu vou estar ali. Claro. Porque hoje eu não trabalho sozinho. Sim, claro. E quando alguém pensa no senhor ou entra em contato com a vossa frequência, através desse trabalho, antes de ele se movimentar, o senhor já sentiu que pensaram no senhor. Oh. Claro, claro. Sim. São os instrumentos que a evolução lhe deu, né? Sim, tenho muitos ainda a aprender. Por enquanto eu só sinto isso. Essa frequência. Tá certo. E a frequência de ajuda, né? Olha. É como me chama. Tá certo. Mas eu também não posso desamparar a menina. Não, não, claro que não. Então, olha, quando eu não vou, tem meus companheiros que vão. Que vão. Tem. Porque quando você tá numa egrégora, e você decide fazer isso, você nunca tá desamparado, você nunca tá sozinho. E aí fica muito difícil realmente te fazerem mal. Uhum. Podem tentar, mas não vão conseguir. Não vão conseguir, né, seu Exu? Não. Eu não tô dizendo que eu sou melhor, que eu sou pior. Claro. Mas eu tô dizendo que eu... Hoje eu tenho apoio. Isso. E o senhor tem um amparo da espiritualidade maior porque, pronto, o senhor tá querendo fazer o que traz equilíbrio, né? E harmonia nos ambientes. E se os outros não estão assim, então eles não têm mais força que o senhor por conta da diferença de propósito, né? É. Claro, claro. Entendi. E qual mensagem final agora o senhor passa, então, para todo mundo que admira muito a linha dos Caveiras? Eu sei que tem muito evangélico que ama muito vocês e não se declara, mas gosta. Mas, sobretudo, agora os umbandistas e os simpatizantes. Passa uma mensagem final para todos, dizendo aí o propósito real, né, do seu trabalho, da sua vinda, o que eles podem fazer para ajudá-lo a ajudar eles. Então... Primeiro, antes de qualquer coisa, tem que acreditar no Pai Maior. Tem muita gente que busca só Exu, só Caveira, pra ajuda. Mas às vezes tem outros que podem ajudar, como você mesmo. A ajuda tá dentro de vocês. É necessário acreditar em algo? É necessário. Pra você conseguir encontrar a sua força. Então é isso. Busque além da sua fé nessa falange, além da sua fé nos meus companheiros e em mim. Mas em si, que isso é muito importante. Antes de acreditar em qualquer Exu, em qualquer entidade, não preto velho, caboclo, mas em si. Porque muitas pessoas procuram Exu porque falam que é instantâneo. Pede pra Exu, acontece. Mas por quê? Será que é porque você acredita que pedindo pra Exu vai acontecer mais rápido? E se você pedir pra um preto velho vai demorar? Ou de repente ele não vai atender? Depende de você. Do que você acredita. Como eu falei, se você acreditar que você vai encontrar uma cura, você vai encontrar. Se você acreditar que o Exu vai te resolver esse problema rápido, ele vai te resolver. Se você acreditar que um caboclo vai te resolver rápido, ele vai te resolver. Depende de você. De você acreditar, de sua fé. E às vezes, não é o tempo. Você pode pedir para o Exu que não vai acontecer. Não fique contando com isso. Porque a fama dos Exu é que é isso, né? Que o que pede para o Exu acontece. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes você precisa passar por aquilo. Precisa chegar no fundo do poço. Oh. É o seu ensinamento, é o seu aprendizado, é o seu amadurecimento. Então busque se perdoar. Perdoar o próximo. Se conhecer. É importante. Exu não faz milagre, não. Não faz, né, seu Exu? Não. Mas ajuda. Ajuda o milagre que Deus mandou acontecer, acontecer, né? É, nós somos ajudantes dele. Isso. É isso. Fazedor de milagre, né? Miracle makers. É, eu não entendi isso, mas tá bom. Tá bom. Ô, senhor Exu, muito obrigado, tá, por esse estudo com o senhor hoje. É sempre muito agradável, a gente passa assim um tempo com o senhor e acaba se descontraindo também e aprendendo muita coisa ao mesmo tempo, viu, seu Caveira? Eu que agradeço. Ah, oh, seu Caveira, muito obrigado. Narai Exu. Salve a sua banda, salve a sua proteção. Salve tu, salve esse casuá. Graças a Deus, Exu. Narai Exu. Claro, Exu. Gratidão, seu Exu. Eu já não sou mais escravo. Não é? O senhor era escravo? É. Você acha que... Primeiro a gente começa a fazer porque gosta. Ah. Depois a gente vira escravo daquilo. Ah. E que conselho o senhor dá pra quem hoje tá fazendo o que gosta e não tá percebendo onde que vai levar? Pode acabar mal esse negócio. Conselho? Acho que eu não sou muito bom de conselho, não. Eu sou mais de brigar mesmo. É. Dá mais brigo, moço. Não adianta você só vir falar, ah, não é bom. A pessoa tem que sentir dentro dele essa dor e ver que não é o caminho.